O tema hoje é uma pergunta, né? Deus existe? É uma pergunta. Deus existe? Não é uma afirmação. Deus existe. É uma pergunta. Deus existe? Bom, vamos falar antes de nós aqui dentro de uma casa espírita. Nós que professamos aqui, estudiosos, que trabalham dentro de uma casa espírita, e pessoas que são, digamos assim, simpáticas à causa e que costumeiramente também vêm aqui ouvir aqui o que é falado, né? É bem provável que acreditem em Deus, né? Bom, é o mais lógico a ser dito, né? Então, porque senão cairia por terra todo aquele estudo do Allan Kardec, que elaborou todas aquelas leis naturais, que são leis divinas de Deus, né? Da lei do reencarne, a lei da ação e reação, a lei da reencarnação, não do reencarne, lei da ação e reação, lei do amor, lei do trabalho, a lei da destruição. São uma lista de 10 ou 12 leis, que são leis imutáveis, que não mudam, elas existem, existiram e vão existir sempre, e através de Deus que foi instituído isso. Então elas são, além de serem leis naturais, porque o que é natural é Deus, são leis divinas, são leis que, sem Deus, elas não poderiam nem existir, porque como é que nós iríamos acreditar numa lei da reencarnação? As pessoas viriam novamente para esse mundo para expiar, para provar suas dívidas, suas mazelas anteriores, então em várias existências. Mas isso não é o caso agora. Existem vários tipos de pessoas, até são classificadas as pessoas. O mundo nosso, ele é acostumado tanto a classificar, a catalogar, que existem, então, aqueles que dizem que existem as pessoas ateias, a mulher ateia e os homens ateus. Então, quem são os ateus e quem são as ateias? São aqueles que creem novamente, creem somente naquilo que enxergam, naquilo que é comprovado empiricamente, pelo empirismo. Existe até uma escola filosófica inglesa chamada de empirismo. Isto é, somente através de várias e várias experiências científicas é que eles vão acreditar em alguma coisa que poderia ser aquela que é a verdade. Então, eles só acreditam empiricamente, olhando, vendo aquilo acontecer, só naquilo que eles enxergam. Bom, existe também uma outra classificação de pessoas agnósticas. Os agnósticos, vendo a palavra agnose, se não me engano, agnose quer dizer dúvida, quer dizer questionamento, é mais ou menos por aí. Então, os agnósticos são aqueles que estariam em cima no muro. Eles não acreditam, mas eles não duvidam. É que nem aqueles que falam das bruxas. Se tem bruxas, não sei. Se existem bruxas, eu não sei, mas que elas estão por aí, elas estão. Bom, então, os agnósticos, eles estão mais ou menos nessa posição. Eles acreditam, alguns acreditam, de repente, quando acontece alguma coisa boa em suas vidas, mas depois dizem, não, isso era para acontecer, e foi porque eu trabalhei, foi porque eu fiz isso, fiz aquilo. Então, na verdade, eles não se dão muito bem com a questão da existência de Deus. Eles são meio em cima no muro. Essa é a verdade certa. Em cima no muro. De repente eles vão acreditar em Deus no momento em que um deles, da família, vai morrer ou vai desencarnar em causas meia, causas de desencarne meia violenta, meia trágica. Então aí eles vão chamar por Deus. Mas até então eles não acreditavam em Deus. Então esses são os agnósticos. E existem os irmãos de fé. Por que irmãos de fé? Existe essa frase, irmãos de fé, porque quem acredita em Deus, acredita que todos nós somos irmãos perante Ele. Por isso que os irmãos de fé são aqueles crentes em um Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra. Aqui a gente pode mudar um pouquinho, que junto com a ciência e junto com Deus aconteceu, sim, a criação da Terra. Existem aí uns estudos que comprovam que nem só a palavra de Deus ou a ação de Deus fez com que tudo isso existisse. Houve também, é claro, a teoria do Darwin, que é a evolução das espécies, que também contribuiu com isso, mas com a ajuda de Deus. Então existe aí uma união de Deus e o evolucionamento e a evolução das espécies que juntas fizeram aqui aquilo que hoje é o nosso planeta e os outros planetas, as outras galáxias e outras coisas mais. Bom, Deus. Para classificar Deus, Deus é onipotente, Ele pode tudo, pode qualquer coisa. Onipotente, Ele é potente em qualquer coisa, Ele pode tudo. Deus é onipresente, por quê? Porque Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. É meio complicado isso, né? Entender Deus, às vezes dá um nó no nosso cérebro. Mas Ele está onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E Ele é onisciente. Onisciente quer dizer da palavra onisciente. Ele está ciente de tudo. Ele sabe tudo. Ele sabe quantos cabelos existem na minha cabeça, que não são muitos. Ele sabe tudo de todos os habitantes desse planeta, que são 8 bilhões de pessoas. Ele é onisciente por causa disso, exatamente pela sua sabedoria. Sabedoria. Então, existia uma época em que existiam leis da Santa Madre Igreja que classificavam o Papa. E o Papa, ele tinha que ser infalível. Então, uma das, como é que eles chamavam, das leis dentro do Vaticano, era a infalibilidade papal. Dogmas, são todos os dogmas. Infalibilidade papal, a Santíssima Virgem Maria concebeu Jesus sem pecado, mais do que a Imaculada Conceição, que é a mesma coisa. E teve gente que questionou algum tempo atrás, até eu estava estudando ainda, fazendo filosofia na faculdade. Alguns questionaram essa questão da infalibilidade papal, porque se existe infalibilidade num Papa, que o Papa não era nunca, ele estaria sim sendo acima de Deus. ele estaria se comparando a Deus. Parece que lá, então, houve aquele burburinho dentro dos portões do Vaticano e houve lá uma encíclica que, com palavras muito difíceis e palavras difíceis de compreender, parece que eles tiraram essa questão da infalibilidade papal. Por quê? Porque eles estariam considerando o Papa acima de Deus. O único que pode ser infalível e que nunca erra é Deus. Então houve essa questão. E eu me lembro muito bem que fazia umas matérias junto com alunos que faziam parte dos seminários. Existiam os diocesanos e os capuchinhos, né? E eles, às vezes, eles discutiam sobre essas questões aí. Muito interessante isso aí. Eu aprendi isso aí, que realmente não poderia existir essa infalibilidade papal, porque ele estaria sendo melhor que o Papa, que Deus. Então, para vocês verem que nós percebermos, não sou só eu, nós todos aqui, percebermos que falar sobre Deus é complicado, gente. É complicado, porque cada um... É a mesma coisa falar de um time de futebol, ou falar de um partido político, ou falar de uma escola de samba, ou falar não sei o que. Claro que, descendo, né, no nosso mundinho aqui, mas cada um vai ter uma ideia, cada um vai saber dizer aquilo que acha que tem que ser. Mas, no mais, é aquilo que foi colocado aqui. Deus é isso. Deus é isso. E Jesus veio na Terra, nasceu pela Virgem Maria, com o seu pai, São José, normalmente, tá? Houve pecado, sim, se é aquilo que todo mundo quer saber. Ele foi concebido normalmente, tá? E ele nasceu, e ele veio para nos ensinar aquilo que ele era, digamos assim, o mensageiro o mensageiro de Deus, de explicar para nós todas as máximas de Deus, nosso Pai. Então a gente mais ou menos fica por aqui, porque se a gente entrasse numa roda, numa mesa redonda, seria até mais fácil de falar, porque cada um dá uma ideia e tal, então a coisa se torna longa, mas aquilo que eu estudei, aquilo que eu vi, aquilo que eu já sei, aquilo que nós aprendemos dentro de uma casa espírita e que pode se passar aos outros, é sobre essa questão, né? Deus existe, sim. Muito obrigado.